gente observe o recuo da aeronave da Webjet na interseção do pátio. Está autorizado a ingressar à esquerda, portão 7. Ingresso à esquerda, visual com Webjet, portão 7, transferência 3-0. Deixa a guarda para o táxi, 6747. Vira o táxi à direita até a ponte espera, confirma pra ver? 139. Sente, chame e pronto a decolagem. Aguarde cópia, 6747 objeto, segue o voo à sua frente até a ponte espera, chama pronto a decolar. Segui o voo, vai chamar a ponte espera, 6747. 3 aguarde cópia, 1 minuto, Guarulhos. Pronto, não, 084 autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 129. Alinha e decola, não, 084. Corre, Oxa, 6303. 6303, para Guarulhos, quanto cópia? Pronto. Autorizado, 360 para Guarulhos via Pesulu 21, decola da 10 com curva direita na saída Arbor, depois voa posição Elefa, aciona 5462 e o controle 119 decimal 35. 60 Guarulhos, autorizado via Pesulu 21, decola 10 direita Arbor Elefa, 5462-1935. Correto, seu posicionamento. Santana da 10, 6747. Autorizado, ali é manter o 747. Ali mantém o 6747. Cinco, fazendo identificação. 084 decola aos 35, controle 19, decimal 35. 19, 25, quer. O Mari, onde completa a chegada Bonf, conheçam. Toda posição Bonf, onde completa a chegada Bonf, reporta quando o ponto para descida. O tripi 5595. Tá bom, quer apontar quando está descida, enquanto possível eu abrevi a chegada, tiro o Vaduna. Gente, inicialmente bom, aguarde para novos vetores. Tá bom. Salvador, gol 9084. 9084, contato radar, sobre 370 na saída Moma. 747, livre decolar, Ventura 00 graus, 129. Quase autorizado, pista 10, objeto 6747. 47 decola aos 37, controle 19, decimal 35. 19, 35, 67, 47. Controle, boa noite, objeto 67, 47, passando 1400. Avi 67, 47, contato radar, saída 360, na saída árvore Elefa. Autoriza o controle de árvore, dá presente ao 67, 47. Autorizado árvore, Avi 67, 47. Autorizado Arbo, grato, 6747. Tipo 5515, se tiver condições, está autorizado voar Duna, reporta de cima. 5519, autoridade 2000, ajuste 1013. Confirme. 2000 pés, ajuste 1013, TP 5519. 2000 pés. Controle ao 67 para 7? Prossiga. Autorizaria a proa de septe? Mantenha a saída, guarde coordenação. Guardando o 67 para 7. Chama Recife 1245, alterno 2085. 1245, qual a secundária? 1285. 1285, né? Objeto 6747, tente coordenação diretamente com Recife, 125, correção, 1260, 1288. 260, 288, boa noite, 6747. Salvador, Oxané, 6313, na pole position para prospect acionamento. 6313, autorizado, chame táxi. Exato, acionamento. agora, 40 de autonomia. Alternando o caminho. Sinal da 10, 5-5. Confirma por quanto? 3-5-5-5? Vai modificar para o visual e ingressar na perna base da 10. Sente o 3-5-5-5, modificado a 0049. A reporta vai chamando a final, 3. E 5-5-5 vai chamar agora a torre 1-1-8 decimal meia. 2-5-6, pronto. 5-9-9, vem com o autorizado pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2, não é enxerga o trem. Vai reportar. Está autorizado, pouso, vento 1-0-0 graus, 1-2, 9-5-5 no 5. Teve pouso, não, 0-5-5 no 5. Ok, se a gente aguarde a passagem do tráfego 63 ou 3. Aguarde a passagem, após o tráfego a linha mantém. O 4209, aguarde copo um minuto. Só um minutinho, aguarde. A 313, confirma alinhar e mantém autorizado. 4209 para cópia. Autorizado para Confins 360, nível via Pesuru no meia. Decola da 10, curva à direita na saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. aciona o código 5470 e o controle 1 no 9 decimal 35. Neto, é da Euleda Bridge, ok, Bridge. A gente mantém a escuta, o trip 555, solo ao 53, direita, táxi também escuta via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3. 63, 13, livre decolar, 100 graus, 101. Pacote 2305? Pronto. Autorizado para Recife, nível 330, na Peruísque 58, decola da 1-0, curvando à esquerda, para saída Puca e depois voa Aracaju. Aciona o código 5466 e o controle 19 decimal 35. Correto, chama para acionamento. O 1076, chega na Mari, desce para o nível de voo 050. Salvador de 9224. É a 313, decola 56, controle 19 decimal 35. 19 decimal 35, boa. Xerer 6224, acende identificação. Apresente voador, descendo para 3000, ajuste 1013. Descendo para 3000, 1013, voando Duna, 6224. Oxa 6313. Xerer 6313, contato radar, setor 360 na saída Arbo Elétrico. Ok, 360. Pode ter uma ajuda, passando à direita? Confirme para o controle, Xerer 6313. Pode voar ajuda, passando à direita? Mantenha saído o Xerer 6313. Mantenha. Zona 78, Duna, Livre LS, reporte estabilizado.